Irmãos, nós vamos continuar recebendo do Senhor nessa noite. Deus tem já ministrado sobre nós aqui, desde o louvor, as músicas, as orações, e nós vamos continuar agora meditando em alguns textos da palavra do Senhor sobre um sacrifício que agrada a Deus. Nos últimos dois domingos, o pastor Sóstenes esteve falando sobre sacrifícios. E esta é a terceira de uma série de palavras, ensinos, mensagens a respeito dos sacrifícios. O que é o sacrifício, o que são os sacrifícios? No domingo passado, ele fez uma explanação a respeito de vários tipos de sacrifício e as aplicações desse sacrifício, o que são esses sacrifícios para nós hoje, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, na nova aliança em Cristo. Cada sacrifício, cada oferta, cada culto na antiga aliança era uma sombra, uma figura, um ato profético dos sacrifícios que nós ofertamos hoje ao Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a qualidade desses sacrifícios. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Qual é a adoração que agrada a Deus? E eu quero dizer para os irmãos, em primeiro lugar, quando nós falamos sacrifício, nossa mente não deve receber essa palavra com uma interpretação religiosa, costumeira. Aquela interpretação de que sacrifício é aquele ato de eu retalhar o meu corpo, é aquele ato de eu me autoflagelar. Sacrifício é aquele ato de eu pregar alguma coisa na minha vida ou eu fazer algumas coisas para realmente arrebentar o meu corpo, subir 797 degraus com 247 quilos nas costas. Sacrifício não é essas coisas que nós vemos e fazemos, que poderiam até ser várias dessas coisas que nós olhamos e falamos, olha, isso é um sacrifício. Mas hoje nós queremos entender o que determina realmente que algo para Deus é um sacrifício aceitável, agradável. Sacrifício, quando nós ouvirmos sacrifício, deve vir a nosso entendimento que nós estamos falando de um ato, de uma vida, de um ser de adoração a Deus. Nós estamos falando de adoração, do nosso serviço ao Senhor. Estamos falando daquilo que nós estamos dando para Ele, o que nós somos, o que nós fazemos em oferta ao Senhor, o que nós damos em honra para Ele. É o nosso culto, a nossa adoração, o nosso ministério, a nossa oferta de vida, o nosso tempo. Tudo isso são hoje o nosso sacrifício na presença do Senhor. Sacrifício a Ele. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos aqui no início, que Deus é Deus, independente do meu sacrifício. Por que será que a palavra do Senhor nos ensina tanto sobre a adoração, sobre sacrifício, e Deus mostra ao povo como sacrificar, como ofertar, e por quê? Não é porque Deus vai ser mais Deus se eu der um sacrifício que Ele quer. Não é porque Deus é um ser assim com um complexo, com uma carência, e Ele precisa que alguém dê a Ele alguma coisa, faça alguma coisa por Ele, sacrifique alguma coisa para Ele, para Ele se sentir satisfeito, pleno, completo. Essa é a ideia que nós temos de nós mesmos e transferimos para Deus. Deus não é um ser assim. Deus é completo em si mesmo. Nós precisamos de coisas, nós recebemos e queremos receber honra e sacrifícios e ofertas e coisas que as pessoas nos dão, porque nós precisamos, nosso ser precisa disso, mas Deus é um ser perfeito. Ele não vai ser mais Deus porque você o está adorando ou eu estou adorando. Ele não vai ser nem mais nem menos Deus porque alguém adorou ou deixou de adorar. Portanto, quando Deus está nos ensinando qual é o sacrifício, a adoração, o serviço, a honra que realmente agrada a Ele, o que Ele está fazendo? Ele está pensando em um relacionamento conosco. Ele está pensando em você e eu termos condição de dar a Ele o que Ele recebe, o que é de acordo com a santidade dEle. Ele está pensando em ter conosco um relacionamento pessoal. E Ele não consegue, entre aspas, Ele não pode ter esse relacionamento se o sacrifício que eu trago, se a adoração que eu trago, se a oferta que eu trago não estiver de acordo com o que Ele é. Ele é santo. E se eu chego na presença dEle para dar a Ele um sacrifício que não consegue estar na presença dEle, que não está de acordo com a santidade, não serve para Ele. Então Ele não pode aceitar. Não serve para Deus. Não está de acordo com o caráter. Não está de acordo com o plano dEle para a minha vida. Não está de acordo com a essência de Deus. E aí o plano, o propósito original de Deus de ter relacionamento conosco, de sermos filhos, Ele ser pai, de ter esse entendimento, de termos esse entendimento da natureza dEle, esse propósito fica parado. Porque Deus criou o homem desde o Éden, para ter relacionamento com Ele, para ser um ofertante de obediência, um ofertante de devoção, um adorador do Senhor. Então entenda isso. Deus quer me ensinar qual é o sacrifício que agrada a Ele. Não é porque Deus precisa ser mais Deus. É porque Deus quer ter um relacionamento comigo. É porque Deus quer transformar e se manifestar a minha vida. Abra sua Bíblia. Vamos começar em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Quase todos nós aqui devemos conhecer o relato, a história de Caim e Abel. 4:1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz, e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor, ou agradou-se o Senhor. Algumas traduções dizem agradou-se o Senhor, que é a mesma palavra, atentar, fitar, olhar. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? Se não procederes bem, o teu pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então disse Caim a seu irmão, Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Até aí. A primeira vez que Deus descreve, que a Bíblia descreve, pelo menos explicitamente, um sacrifício. É aqui. Provavelmente, nós vamos citar aqui, antes de Caim e Abel oferecerem esse sacrifício, Adão, Eva, seus pais, tinham aprendido com o Senhor que eles deveriam trazer ofertas, sacrifícios na presença do Senhor. É muito certo, é muito provável que Caim e Abel aprenderam isso com o Senhor através dos seus pais. Lembram-se que Adão e Eva, depois que pecaram, viram que estavam nus, Deus fez para eles vestimentas de peles de animais. Ora, se eles se vestiram com couro, peles de animais, aqueles animais foram mortos. E isso é um ato profético já na Escritura, que o Senhor está dizendo, eu enviarei um descendente. Não é isso que ele falou? Ele vai esmagar a tua cabeça, serpente. Esta promessa do Senhor está ali fotografada quando ele coloca a coberta de peles sobre Adão e sobre Eva, declarando, houve um sacrifício de um animal, de derramamento de sangue, e este sacrifício está cobrindo a sua vida, Adão, cobrindo a sua vida, Eva, ainda que provisoriamente, para que vocês tenham relacionamento comigo, até que venha esse descendente de vocês que eu prometi, que vai resolver com o problema de uma vez por todas. Caim e Abel provavelmente sabiam disso. A primeira vez que está explícito um sacrifício é aqui na história de Caim e Abel. E nesta primeira vez que o Espírito Santo registrou claramente, nós já tomamos uma lição. E ele já deixa para a gente aqui de cara um princípio, uma porta aberta para a gente entrar pela Escritura fora e descobrir algo muito fundamental na nossa vida cristã. A lição que ele abre aqui é essa. Nem todo sacrifício é agradável a Deus. Nem todo sacrifício é aceitável ao Senhor. Aqui aconteceu isso. Um sacrifício foi aceito, de um sacrifício Deus se agradou, e do outro ele não se agradou, ele rejeitou. Então, nem tudo que fazemos para Deus é aceito por Deus. Nem tudo que fazemos para Deus é agradável a Deus. Nem toda adoração, nem todo sacrifício, nem toda oferta, nem todo ministério, nem todo serviço, nem todo culto é agradável e aceitável à presença do Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos onde aconteceu um caso, ou aconteceram casos semelhantes a esse de Abel e de Caim. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Davi, quando estava trazendo a arca para Jerusalém. Em 1 Crônicas 13, 14, 15. Davi está trazendo a arca da aliança, que era um símbolo da presença de Deus habitando, a glória, a Shekinah, a presença de Deus no meio do povo, a aliança de Deus no meio do povo. E Davi constrói um carro bonito, um carro de bois, semelhante ao modelo que ele tinha visto os filisteus fazerem quando devolveram a arca para Israel. E os levitas, os músicos, começaram a cantar, a tocar, e um show maravilhoso, uma oferta de louvor, um congresso de adoração maravilhoso, um louvor, um espetáculo, uma coisa bem feita, organizada, um carro novinho, os bois novinhos, coisa de primeira, tudo do melhor para o Senhor, tudo afinado, tudo bonito. Mas a Bíblia diz que os bois tropeçaram, a arca ia caindo, Deus não aceitou aquela oferta. É muito interessante, para não dizer intrigante, esquisito, quando a gente vê esse negócio aqui, irmãos. E os bois tropeçaram, eu acho que Deus mandou o anjo para passar uma rasteira no boi, o boi tropeçou, a arca que era preciosíssima, a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus no meio do povo, ia caindo. E Uzá levou a mão para segurar na maior das boas intenções, na maior da boa vontade, e morreu. E Davi manda a arca de volta, fica triste, manda a arca para a casa de Obed-Edom, e depois de um tempo, Davi traz a arca de novo, porque Davi começa a orar e dizer: Senhor, como trarei a mim a arca do Senhor? Ele descobre algumas coisas que nós vamos ver mais à frente. Mas Deus não aceitou. Depois, Davi faz algumas coisas, toma alguns posicionamentos, e ele faz tudo de novo. Só que agora ele coloca a arca no ombro dos levitas, nos varais, e de novo tem música, tem instrumentos, tem cantores, tem músicos, tem uma adoração maravilhosa, tem um louvor, mas agora o Senhor recebe. Agora ele recebe. Agora ele se agradou. E assim vai por toda a Bíblia, irmãos. Lembramos no Novo Testamento de Ananias e Safira. A igreja trazendo ofertas, depositando aos pés dos apóstolos. Mas alguém trouxe uma oferta e Deus disse: essa eu não aceito. Ananias e Safira trouxeram uma oferta e não, aquela não foi aceita pelo Senhor. E eles chegaram a morrer ali diante do Pai. Nadab e Abiú, também em Levítico 10, filhos do sacerdote, fizeram tudo aparentemente certinho, colocaram fogo no incensário, vieram oferecer fogo diante do Senhor, mas foram consumidos. Deus não aceitou, embora parecesse que estava tudo bonito e tudo certinho. No capítulo 1 de Isaías, do verso 1 ao verso 19, Deus também fala duramente com o povo. Deus fala de maneira dura com o povo. E ele diz que não vai aceitar os sacrifícios deles. Abertamente, o Senhor diz: não aceito o sacrifício de vocês. Ele fala assim: eu estou farto do ajuntamento solene de vocês. Não suporto mais esse culto que vocês fazem. E é ele mesmo que tinha mandado o povo trazer as ofertas, cultuar, ir ao templo. Mas ele disse: eu não estou suportando mais essas ofertas. Jesus disse em João, capítulo 4, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Lembra da conversa dele com aquela mulher? Ela disse: Senhor, onde é que nós vamos adorar? É aqui, em Jerusalém? É no templo? E Jesus falou: não, a hora do templo, lugar físico, passou. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai agora em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Se ele procura, é porque, um, não se acha em todo lugar; dois, nem todos são. E assim nós vamos pela Bíblia afora, vendo tantos exemplos.